Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biliba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, eu tô chegando. Eu e as eleições. Hoje faltam apenas 37 dias para que você conserte o nosso Brasil. Tá na sua mão, viu? E vamos fazer uma coisa, vamos fazer um trato comigo? Ficha suja não. Vamos botar as fichas sujas tudo para casa, vamos dar uma limpada na política brasileira? Preste atenção, vá nas reuniões, assista os programas eleitorais, sinta a sinceridade do candidato, veja o passado, o que, que ele fez. Se a pessoa tem mandato, você vê se na eleição passada ele passou na sua cidade aí prometendo. Se ele cumpriu, você vota nele de novo. Se ele não cumpriu, você dá um cartão vermelho para ele, viu? Você tem uma força poderosa na sua mão, que é o título de eleitor. Ficha suja não, pelo amor de Deus. Vou mandar esse povo para casa. A discoteca do Cleitão traz hoje Renan e Ademilson. A Faculdade da Música apresenta o mestre Agnaldo Timóteo. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração belíssima que eu vou trazer para você se chama Ainda. A dica de hoje, pare de fazer o que atrapalha a sua vida. Você faz muita coisa que atrapalha e você continua fazendo. Vamos parar com isso? Vamos dar uma reviravolta na nossa vida? Você lembra desta? Eu vou trazer uma música ruim demais da conta, que foi um sucesso extraordinário lá no Rio de Janeiro e depois no Brasil inteiro, o João da Praia. Né? Você vai lembrar desse estrupício aqui. A sugestão do Beijar traz a música nova de Edson e Hudson. Eu começo trazendo aí o Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, o Voo do Condor. Conheci, o céu abriu as portas, eu entrei. Um novo sentimento eu conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou minha fonte, eu bebi. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voa o condor. Lembro estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Entre os astros de mãos dadas com você, se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Você que eu me descobri, mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi, é a força da palavra de um rei. É a neve que ampara o meu esqui.

99813601, 99813601, você contrata o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, Bebendo nos Bares. Melô dos Pé Inchado, Gini Gendo, Bebendo nos Bares. Isso aí o povo joga o chapéu pra cima, dá tiro, né? Caboclo leva um chifre, vai pro boteco, mete o chifre no chão, sai arando. E o Gini Gendo só faturando, cantando esses modão apaixonado. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, o Melô do Marido. Amor, já tô indo. Pra gente se ver, tô com vontade de te abraçar.

o Edson preparou tudo fora, na hora de colocar a segunda voz, levou lá, o Hudson colocou a voz dentro da clínica, né? Tomara que Deus abençoe esse menino, que ele bota o juiz nessa cabeça, porque o Edson é um lutador, ele fica de cá carregando a cruz dele e carregando a cruz do irmão também, né? Que Deus abençoe Edson e Hudson, que eles possam voltar. Você viu que música bonita é a composição do Edson, né? Tem muito a ver com esse momento que eles estão vivendo. E o Flávio Bejar, que é o maior divulgador do Brasil, mandou para mim, eu estou mostrando para vocês. E se você quiser que o Flávio Bejar faça o mesmo trabalho com você, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, João da Praia, Jades e Jadson e Carreiro e Capataz. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. De vez em quando estoura uma música ruim, ultimamente está estourando muitas, né? Mas antigamente não, porque as músicas eram melhores. Mas tinha um vendedor de limonada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e ele, para poder vender a limonada, ele botava aquela latão de limonada nas costas e ele saía cantando: aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. E tinha um camarada, um produtor de uma gravadora lá na praia, viu aquilo, pegou esse caboclo, levou pro estúdio, gravou essa música explodiu no Brasil inteiro, rendeu um dinheirinho pro rapaz, ele comprou um apartamento, né, foi morar lá no apartamento lá perto da praia e tal. Mas também ficou só nessa, depois gravou outra, mas não. Piada só tem graça uma vez, né? Você lembra desta? João da Praia, o boi vai atrás. Namorar filha dos outros pela porta da cozinha. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas onde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Eu não vou na sua casa, pra você não ir na minha. Você tem a boca grande, vai comer minha galinha. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Namorei uma garota, ela se chama Joana. Só que eu moro na Tijuca e ela é em Copacabana. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Fica demais, e do jeito que as coisas andam, abre o olho, rapaz. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas onde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas onde a vaca vai, o boi vai. Eu recordei um sucesso desse sucesso relâmpago, né? Porque música ruim faz sucesso rápido, mas vai embora mais rápido ainda, né? Você lembra desta? João da Praia, o boi vai atrás. Agora vamos falar de uma dupla boa. Essa dupla está a cada dia conquistando um espaço. Eles estão lançando um disco novo agora e eu vou mostrar em primeira mão aqui no nosso programa uma canção de Jades e Jadson, Toca um João Mineiro e Marciano. Música.

mas esconder meu sentimento é um erro, é um pecado. Não tá fácil ficar sem você aqui. É tão difícil olhar ao meu lado, não te ver, te sentir. Vontade de chorar. Não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. Não sei se esse é meu dever, essa vontade louca de te amar. Dupla Nova, música nova, carreira e capataz, coração apaixonado. No próximo bloco a dica é: pare de fazer o que atrapalha a sua vida. Para de dar murro em ponta de faca. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é para você parar de fazer certas coisas que atrapalham a sua vida. Por exemplo, tem gente que nunca sai da rotina. Pessoas felizes sabem que é importante tirar férias, usar uma roupa diferente de vez em quando, tirar um dia só para relaxar, para ficar sem fazer nada. Atitudes negativas em excesso fazem você esquecer de tomar conta de si mesmo, que é tão importante ou mais do que tomar conta dos outros. Outra coisa, não se acomode. Pessoas negativas ficam felizes em se acomodar. Seja um relacionamento que não as faz feliz, mas está acostumado com aquilo ali, tá bom. Um trabalho, tá bom. Tá não, gente. As vidas não podem ficar estagnadas. Você tem que procurar ser feliz, sacudir a pulga de vez em quando, viu? Nada de acomodação. Outra coisa, tem gente que não sabe perdoar, recusa-se a perdoar. Pessoas negativas tendem a ser vingativas e a guardar mágoas, mas a liberdade e aprender a perdoar vai trazer um benefício bem maior que qualquer tristeza que alguém possa fazer você sentir. Eu, graças a Deus, eu costumo dizer o seguinte, que o meu coração não é lata de lixo para eu guardar ódio, rancor, essas coisas negativas, né? Agora tem gente que não planeja e não se organiza. Gente, a desorganização pode confundir a nossa vida toda. Mesmo que seja uma coisa simples, como arrumar o seu quarto, por exemplo, restaurar a ordem pode ajudar a ganhar um senso de controle sobre as coisas. Pessoas negativas e que evitam organização e planejamento estão menos preparadas para as reviravoltas que a vida sempre dá. Outra coisa, um defeito que as pessoas têm: focar apenas em si mesmos. Enquanto se preocupar com você, é claro que é importante, entendeu? Mas só preocupar com você, pessoas infelizes e negativas pensam apenas nelas, só nelas o tempo inteiro. Tratar os outros mal ou sempre focar em si mesmo ou seus próprios problemas pode ser prejudicial para o seu bem-estar e a sua felicidade. Então essa é a dica do programa de hoje. Pare de fazer as coisas que atrapalham a sua vida. Música nova de Gilberto e Gilmar, Me Esqueci de Viver. Yeah.

seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor, não falta nada. Eu só quero te dar um beijo e acordar do seu lado amanhã. Cantar para acalmar seus medos. Se tem amor, não falta nada. Michel Teló e Prince, te dar um beijo. E no programa Cleiton Aguiar é um sucesso atrás do outro. Luan Santana, cê topa? Cê topa, simbora! Cê topa? Joga na palma da mão e vem! Tchê, tchê, tchê. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos, um cachorro, um edredom, um filme bom, um fio de agosto. E aí, cê topa? Quero saber se você topa tudo isso aí comigo. Na hora? Então vem. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos, um cachorro, um bebedor, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? Você, dois filhos e um cachorro, um filme bom, um frio de agosto, imagina. E aí, cê topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro, um filme bom, frio de agosto. E aí, cê topa? Quem gostou, levanta a mão e vamos embora. Essa ficou boa, hein, companheiro? O menino brilhante, Luan Santana, cê topa? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Alô, meus amigos do Tocantins. Hoje, sexta-feira, eu vou estar em Porto Alegre do Tocantins, às 15h. Às 20h eu vou estar lá com Osmarzinho Leonardo Sintro, prefeitão lá em Almas. Amanhã, no sábado, Chapada da Natividade às 15h e Natividade às 20h. No domingo eu vou estar em Silvanópolis às 15h e com Ailton lá de Santa Rosa, o prefeitão de Santa Rosa, às 20h. Então estou passando aí pelo Tocantins inteiro, comecei aqui pelo chamado Tocantins Baiano, vou sair lá em Filadélfia, lá na divisa do Maranhão. Filadélfia, de um lado você atravessa o Rio, do outro lado é Carolina, né? Então eu quero rever os meus amigos do Tocantins. Eu já fiz esse trajeto algumas vezes e estou fazendo de novo com a maior felicidade. Bom demais da conta. Muito aniversário, muita festa esse final de semana, sexta, sábado e domingo. A minha prima Cristina Tavares, lá no Rio de Janeiro. A Mariana Pereira Seolim, filha do Álvaro Maidarilda, aqui em Brasília. Shirlene Aparecida, Elizabeth Soares, Ana Paula da Rosa, Alice Cunha Ribeiro, Rai Júnior, Luana Luiza, Pietro Bacelar, a Célia da Selma, Shirley Dias Rodrigues, Cândida Isabel dos Santos, Eloína Ferreira, Júlia Maria Barbosa Veiga, Karine Ickert, Diego Moreira, meu conterrâneo lá de Coromandel, Flavinha Bocaneira, Maria Lopes Nascimento dos Santos, Raimundo Nonato da Silva, Diogo Silva, Paulo Córdova, Jair Faria, jornalista aqui de Brasília, Selma Siqueira, a cantora e compositora Tuca Villa-Lobos aqui em Brasília, o radialista J. Rai Lima, lá no Amazonas, em Iranduba, no Amazonas, o Ronan das Pizzas, lá em Paracatu, o Ari Santos, Gislene Santos, Peu, Augusta Pimentel, Tati Cristina, Jô Torres, o Indiara Rodrigues, Rogério Vial, Marceli Pereira, Messias Mattioli, Ciclone René, Amós Nolasco e o locutor Otávio Miguel. E é claro, você que está de aniversário hoje, você não me contou, mas eu faço questão de homenagear a todos os aniversariantes de hoje, desejando muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 62 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Eu vou trazer a oração ainda. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Dizes que chegaste a extremo cansaço. Sofres sob o peso de moléstia implacável. Choras a ausência de pessoas queridas. Ampliou-se-te a carga de obrigações. Lutaste por muito tempo sem encontrar a realização de teus mais altos ideais. A incompreensão alheia te trouxe problemas difíceis de resolver. Companheiros debandaram. Provações chegaram de improviso. Afirmas que a solidão te acabrunha. Declaras que tudo perdeste. Entretanto, não te rendas ao desespero. Lembra-te, ainda tens Deus. Amém. Oração bonita, né? Essa oração é a oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. O avô do João, Cleiton Aguiar, a prova dos nove. Por força das circunstâncias foi que eu te deixei. Eu não podia esperar que a vida melhorasse para poder comprar o teu sustento, mulher. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste do que saudade batendo um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento, o teu salão de beleza, carro do ano, pra mim é muita despesa. Apartamento, o teu salão de beleza, um carro do ano, pra mim é muita despesa. E o pior de tudo isso é que logo no outro dia muitos apareceram para dar-te o que eu não pude. Mas podes ter certeza, depois das 10 da noite, no silêncio do teu quarto, não tens mais o que eu te dava. Porque, mulher, tirada a prova dos 9, verás que pouco vale tudo que te rodeia. Nada existe de mais pobre do que mansão sem amor. Nada existe de mais triste do que saudade batendo um peito se remoendo sem poder voltar atrás. Apartamento,

que ele vai ver, que depois é que ele vai ver, a hora que passar essa política, ele vai ver a bobagem que ele fez. Porque se ele ganhar, ele não ganhou nada. Porque ele já está eleito pelo povo brasileiro, como ídolo do povo brasileiro, né? Aí se meter em política, o Zé é um cara da alma limpa, o sujeito puro, se meter, não, rapaz, ele não sabe onde é que ele está lenhando, né? Que Deus proteja o meu amigo Zé Rico. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Diz que tinha dois caipiras conversando, um falou assim, Zé, você sabe por que que Deus fez a mulher da costela? O Zé falou assim, sei. Falou, por quê? Uai, se ele tivesse feito de picanha, só os ricos é que ia comer. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Renan e Ademilson. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje, sexta-feira, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de Televisão. Meu programa passava terça-feira e domingo. Passava terça-feira às 23 horas e domingo às 22. Agora baixou uma hora, tanto na sexta quanto no domingo, é 10 da noite, 22 horas, né? Então você pode me assistir na sexta-feira com reprise no domingo. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas e também no site em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. E no programa de hoje eu vou conversar com o cientista político, jornalista, analista, Renato Riella, traçando um panorama da política no Distrito Federal e no Brasil, que está um jacá de gato, né? Estão misturando jacaré com cobra d'água. Vamos ver se ele ajuda a gente a entender o que está acontecendo na política do Brasil. Sexta-feira, às 10 horas da noite, e o Repeteco no domingo, também às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Renan e Ademilson. Vai que eu quero! Deve estar agora em frente ao espelho. Caprichou na roupa, mudou o cabelo. As suas amigas esperam no carro. Com certeza deve estar tirando sarro daquela mensagem que eu te mandei, pedindo pra voltar a meia hora atrás. Eu sei. Ela já entrou no carro, abriu um sorriso, meio que forçado, meio que perdido. Tudo é diferente, meio que é a primeira vez que não está comigo. Tá se escondendo atrás da maquiagem pra fazer de conta que está tudo lindo. Vai que eu quero ver, vai que eu quero ver. Tenta achar sentido, tenta me esquecer. Vai que eu quero ver, vai que eu quero ver. Tenta se esconder. Vai que eu quero ver. Ela já entrou no carro, abriu um sorriso, meio que forçado, meio que perdido. Tudo é diferente, meio proibido. É a primeira vez que não está comigo. Tá se escondendo atrás da maquiagem pra fazer de conta que está tudo lindo. Quero ver, vai que eu quero ver. Tenta achar sentido, tenta me esquecer. Vai que eu quero ver, vai que eu quero ver. Tenta se enganar, tenta se esconder. Vai que eu quero ver. discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Renan e Ademilson, Vai Que Eu Quero. Gostou? É só pedir que eu toco de novo o telefone do ouvinte, que fica à sua disposição. De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 da noite, é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Por esse telefone você pode fazer contato com todos os programas da Rádio Estúdio Brasil. Atenção, meninos do cabelinho arrepiado, eu vou trazer um grande mestre. Canta demais esse caboclo. A Faculdade da Música apresenta Agnaldo Timóteo, Etiquetas. Faz feliz por um momento apenas. Fala de amor, das coisas mais amenas, e diz que eu sou o bem da tua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Vem viver comigo as horas mais serenas. Fazer poesia ou coisas obscenas. Pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem. E a saudade amarga em minha boca. Na solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço. Arranca as etiquetas, rasga o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. Na solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço. Arranca as etiquetas, rasga o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. A Faculdade da Música apresentou o mestre Agnaldo Timóteo, Etiquetas. Ela é bonitinha demais, mas diz que é enjoadinha, que é danada. Eu não conheço ela pessoalmente, mas dá vontade de botar ela no colo, né? Paula Fernandes, Dança Menina. No mar resta a ilusão de chegar. No oceano de sonhos azuis que brota em mim, águas que correm nas veias, no peito, levando a semente do amor.